Bruno 098, chama Recife, ano 2685, bom voo. Recife, ano 2685, grato, ponto de vista. 3170, está na identificação, desce pelo 050, chegada Mari. Oi, TAP. 3170, desce via para 2000, ajuste 1014, está autorizado ILS, reporte estabilizado. Via para 2000, 1014, reportará estabilizado. base 170. 3170, torre 1 no 895, por pouso. 295, já. Salvador, boa do dia. Tá, 3170. Mostra o marca 2, perna visual, baixado da base. 3170, muito bom dia. Está autorizado pouso, chão 0. Vento 110 graus, 089. Autorizado pouso, 10, 3170. Do 4062, aciona a identificação, desce até 2 mil pés, ajuste 1014, tá autorizado direto, Duna. É, lembra 21, 219. 219, já. Então, 3170, autorizado táxi, Alfa Juliette, proposição 02 do Pet 1. Alfa Juliette, 023, 1270. fazer o 4062. 4062, Torre 1, 1895. 1895, boa noite. Salvador, muito boa noite, Azul 4062, traduzindo lá. Azul 4062, Azul Chatima, traduzindo no 4, tenho livre pouso, pista no 0, o vento no 3, 0 graus, no 09. Tenho livre pouso no 0, Azul 4062. Azul 4062, São Luís 23, sou autorizado o táxi, Alves de 10, posição 01, Afirmo, ingresso primeira esquerda aí na Juliette, pode ingresso posição 01 no 71. 8520, boa noite, acima a identificação, desse ao nível de voo 050, vigilância, chega da maré. Autorizado, está 3520.